Se non mi è rimantenti sono zero. Peso solo controllato. Mi 732, solo ao 10, com libera esquerda, a taxa na frequência livre. Ok, você está levando na hotel aí. No meio, livre decolagem, pista 1-0, vento no meio 0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, 1-0. Nomeia, decola aos 1-2, chave controle 1-1-9, decimal 8. Chanel 6254, senhor tem condições de agilizar as manobras para decolar 5, autorizado pela torre? Com certeza, senhor. Ali mantém agilizando as manobras 6254. Estou agilizando 6254. Decolagem pistão no zero, vento no meio zero grau, 1-2-9. E decolagem no 2-5. 2771 não escuta? Negativo, senhor, tem um campo à vista. 2771, só movimento no 60 graus 1 de nós. Ajuste de altímetro no 021, pouso autorizado, pistão no 0. Teve pouso, capsulando no 0, azul 2771. É 254, decola ao 13, controle 119, décima 8. Alô, bom dia. Salvador, boa tarde, Estelar 6141, descendo para 160, com a Vitor. Salvador, azul 2788, com a Whisky 150 para Paulo Afonso. Azul 2788, pronto, cópia. Pronto. Azul 2788, autorizado para Paulo Afonso, via Zulu 9, corte conforme, nível 150, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Frutia. Aciona 5050, controle 119, décima 8. Ok, Paulo Afonso, Zulu 9, 150 nível, decolando da 10, esquerda, Moma Frote, 5050, transponder 198, controle para o 2780 azul. 78, Momo, Cogbo, aposte Frotinha, no parte 3, reporte, tiver questionamento. Bom, Frotinha, obrigado, vai chamar. Azul 2771, boa tarde, autorizando o táxi V Alfa, Kilo, pátio 3, vamos lá, atenção ao sinalizador, posição prevista 4 Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, 4 Romeu, azul 2771, obrigado, bom trabalho. Passaredo 2230, para puxa, acionamento. Passaredo 2230, remoto 12, pátio 1, autorizado para tiver acionamento, reporte táxi. Trans táxi 2230, passaredo. Alfa Salvador. Boa tarde, Alfa 3805, com a informação ISC no 06, com a autorização Guarulhos. 3804, Guarulhos. Pronto, cobre. Alfa 3805, tá pronto, cobre. 3805, autorizado Guarulhos, VPZ Luna 0, aposto com rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o PC de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5051, controle 119.8. Outra 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, primeira aerovia para Zulu 10, Piraí. Decola da 10, curva direita, saiu saída da El, Leda, Motiva. E o transporte 5051, controle 198. 3805, contagiamento correto. Informou minha luz, já reporte quando é pushback acionamento. Chama a nota 3805. Pushback acionamento 2788 da Azul na 4 Lima, parte 3. Azul 2788. Autorizado pushback acionamento, reporte fácil. Paredo 2230, tá com 6060 a bordo, com meia dúzia de horas de autonomia, 6 horas, e alterna Salvador. Paredo 2230, autorizado táxi via parte 1 no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera todo. 118.95, ajuste no 021 no 1. Paredo 2230, quando o ponto de espera, chama a torre em 118.95. Salvador, este é o passarelo 2230, ponto de espera 10, pronto. Passarelo 2230, a linha decola pista 10, vento 160 graus, 11 nós. A linha decola pista 10, passarelo 2230. Quatro Azul 2788 com 63 a bordo, 4:30 alterando Maceió. Autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-18 decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Positivo. Em frente, pátio 3, pátio 1, Índia, 1895 a torre com 1021, azul 2788. Paredo 2230, decolar 225, chame controle Salvador em 119.80. Chama Salvador, 119.80, paredo 2230, um ótimo dia. Torre Salvador, buenas, o azul 2788, ponto 0 no 0, pronto. Azul 2782, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, azul 2782. Azul 2782, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 139. Livre decolagem no zero, azul 2782. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, chame Forte Itapuã, farol Itapuã. Informará, farol Itapuã, Guardião 01. Guardião 01, vento 170 graus, 119, tem condições de pouso pairado na cabeceira 35? O Guardião aguarda para pouso direto no pátio quando autorizado. Mano quente, Guardião, mantenha o farol Itapuã, aguarde instruções. O farol Itapuã, Guardião 01. Azul 2788, decolado, aos 28, chame controle Salvador, 119, décima 8. Essa é a informação para o 2788? Controle. Afirma, é controle 119, decimal 8, controle da cola 228. Gente, foi sobremodulado, controle 698, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Chinero 6141, e aliás, Spray, passar a estrada. Chinero 6141, mantém a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Guardião, autorização, 6141. Corre, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Visual, aeronave na final 10. Se autorizado da presença, sua retaguarda sem interferência para o pátio do Bré. A retaguarda do Bianco autorizado, senhor, chame. Curta final, pátio do Bré. por Guardião 01. A retaguarda seguirá e informará na curta final o pátio do Greve, Guardião 01. Justina 6141, avistado, Justina 021, pouso autorizado na pista 10, vento no 70 graus, 109, reporta uma Serra 50 da Polícia Militar, que se aproxima à sua direita, não interfere sua observação, 6141. Autorizado, pouso 90, tem o mesmo número de gás, Gente, Guardião 01, vento 160 graus, 119, pouso a critério, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, Guardião 01. É 6141, no solo 31, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. Livrando, Fox, 221, 6141. Salvador, boa tarde, autorizado táxi via Táxi Alfa, Táxi Juliette, portão 05. Alfa para Juliette, no portão 05, 6141. Salvador da 3805, para o estacionamento do 06. Então, 3805 do 06, autorizado, chame táxi. Chama para táxi, 3805. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1255. Gol 1255, ajuste 1021, mantém a aproximação, aguarda direção para pouso. 1255. Gol 1255, confirme se está visual, como tem bastante travado. Visual bastante travado, gol 1255. Gente, gol 1255, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero. Vento 140 graus, 129. Livre pouso, pista 10, voo 1255. Confirma se a gente chamou o Salvador Sabadão? Afirmo. Só se eles estiverem na frequência aí, que não tem ninguém ainda pra monitorar. Ah, sim. Se não estiver monitorando essa frequência, mas deve estar providenciando. O Sanemio 141. Valeu, tá correndo ali. Obrigado. Axeta 3805 com 149, autonomia de 3:56, até na Galeão. Galeão 356, confirme só o PB? 149. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre Salvador, em 118.95, ajuste altímetro no 021. Ajuste no 021, está livre táxi via Pátio Índia, chama a Torre 1295, 3805. Mantenha a aproximação, número 2 para pouso. Bem, Matheus. Voo 1255 no solo aos 36, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. Zona decimal 1, 1255, obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 109. Sente de pouso, pistão 0, TAM 3144. 4-1-2-5-5. Capatango, Whisky, Yankee, Uniforme, prossiga. Confirme o bate pista aqui da cola. Gente, autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 400, e eu peso 10, por base, eu peso 16. Decolada pistola 7, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5020, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Afirmo, o Papatango Whisky aqui, uniforme pronto, cópia. Autorizado Belo Horizonte, nível de voo 400. Decolada pista 17, curva direita, saída da El Leda Motiva. Via peso 10, por base, do peso 16, conforme rota do plano de voo. Transponde 5020, controle Salvador, operando na frequência 119.80. Confirme o PB? Confirme com a torre em 118.95, ajuste de altímetro no 021. Volta, boa tarde, 3144, boa tarde, autorizado táxi via táxi Alfa, táxi Juliette, portão 09. Alfa, Juliette 09, portão 3144. Salve Salvador, parceiro. Salvador, Pastor 32. Então, 3144, chamou? Pastor 32. Pastor 32 para Recife? Temos Recife para autorização de treinamento. Gente, autorizado Salvador Recife, nível de voo 090. Decola da pistão 10, curva esquerda, saída, ponte, via Golf 677. Transpondo 0260, controle Salvador, na frequência 119.80. Salvador Recife 090, decola da 10 com primeira curva esquerda, saída, ponte, após Golf 677, transpondo 0260, controle 119.80. Pastor 32 no pátio militar, fracionamento, táxi, torre 118.95, já possui POB? 08 a bordo. Torre agora, em 118.95, pastor 32. Pastor, torre 118.95, pastor 32. Torre Salvador, pastor 32. Pastor 32, prossiga. Fracionamento. Tratamento aprovado, pastor 32, chame táxi. Tá, para táxi, pode. Boa tarde, 63, estabilidade, certo. Chalé 6315, ajuste 1021, mantém aproximação, aguarde autorização. Chalé 3805, decolado 243, chame controle Salvador em 119.8. 198, boa tarde, obrigado. Pelé 6315, tráfego avistado, autorizado pouso. Pista 10, vento 160 graus, 119. Sim, pouso, é linha 5 uniforme, táxi aprovado, chame a interseção, é pista no 7. Faixa 32 acionado, próximo para o táxi. Este passou 32, seu já táxi via hotel, chame na interseção. Hotel, hotel, portar na interseção, passou 32. Papatango, whisky, uniforme, autorizado ingresso, chame aliado e pronto, pista no 7. Oceané 6315, no solo aos 47, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. 221, solo Salvador, boa tarde, Oceané 6, livrar. Pelé 6315, Regina. Autorizado o táxi, verdade, foi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 32. Pastor 32, confirme se vai precisar decolar da cabeceira 10 ou da interseção? É da cabeceira, pastor. Ciente, pastor 32, backtech aprovado na pista, chame aliado e pronto. Autorizado ingresso backtech via pista, o pastor 32 reportará aliado pronto. Pastor 32, confirmando o negativo backtrack, autorizado cruzamento da pista na taxiway Delta, chame solo 121, décima 1. Autorizado cruzamento, chamar solo em 121, pastor 32. Matango, whisky, uniforme, autorizado decolagem, pista 17, vento 160 graus, 109. comandou, pastor 32, para ingresso. Foi 119.8. 198 Salvador, whisky aqui no sol. Obrigado, até logo. Pastor 32. Pastor 32, autorizado, ingresso de táxi aí, Alfa, Juliette. Pate 1 no ponto de espera, turre novamente, 118.195, ajuste de altímetro na 021. Alfa, Juliette, Pate 1, torre em 118.95, pastor 32. Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, prossiga. Guardião 01, acionado, Pátio do Graé, PLB-06, comandante Major César Ricardo, intenciona decolagem com proa norte. Gente, Guardião 01, aguarde. É, condições de decolagem imediata? Afirmo, pronto. Gente, Guardião 01, proa norte livre, vento 160 graus, 129. Pro Norte, nível decolagem, Guardião 01. Boa tarde, Oxalé 6320 ILS 10. Oxalé 6320, boa tarde, tráfego 29, estado ajuste no 021. Reporto um tráfego da Polícia Militar, um Alfa Sierra 50, tripulando agora de um pátio de Salvador à sua esquerda. Seu fator à sua esquerda, não interfere com a sua aproximação. 6320, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 20, aguarde a autorização de pouso. Guardião 01, considere-se decolado ao 5-2, chama agora o controle de Salvador em 1, no 9.8, bom voo. 119.8, grato, seu retorno. Oxalé 6320, tráfego avistado, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 1-2, nós atentos somente ao Alfa Sierra 5-0, se afastando à sua esquerda já. 6320, livre pouso na 1-0, obrigado. Pastor 32, ponto de espera da 1-0. Copiando, pastor 32, mantenha um ponto de espera, pistola 0. Mantenha o ponto de espera, pastor 32. Oi Salvador, boa tarde, eu faço a rede do 2231. Então, a rede do 2231, ajuste 1021, mantém a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 2231. Chalé 6320, no solo 54, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. Livre 121, até daqui a pouco, obrigado. Oxalé 6320, livrou, não se escuta. Oxalé 6320, 0120, boa tarde, autorizado ataque via ataque foi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06-6320. O pastor 32 tem condições de aliar e decolar sem parada, senhor? Pastor 32, autorizado a alinhar e decolar sem parada, pista no zero, vento 180 graus com 1-1 nós, ajuste no 021. Autorizado a alinhar e decolar sem parada, pastor 32. Serra Bravo, Serra Golf, pronto, 4. Pronto, prossiga. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Serra Golf, nível de voo 370. Na calda pistão na zero, curva esquerda, saída Pulca, Jamos e Pá. Transponder 5122, controle Salvador, operando a frequência 119.80, via Peugeot 10. 370 é o nível. Tem autorizado, Serra Bravo, Serra Golf. Via Upazulu 1-0, nível 370, decolagem da pista 1-0, curva esquerda, saída Puka, Jamo, Zipar. Transponder 5122 e controle Salvador 119.80, gol 1256. Gol 1256, cotejamento correto, me torna na posição 04. Pente, gol 1256. 18, passou 32. 98, passou 32. Sarei do 2231, no solo 58, ao livrar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. Livrar 121. Solo, boa tarde, passadeiro 2231. Sabuna, estabilizar o localizador. 1964. Boa tarde, tráfego em 9 estado, ajuste no 021. Reporta um tráfego em falha de comunicações, pousando agora na pista 17. Por gentileza, reduza para minha de aproximação e aguarde precisão de pouso, gol 964. Ok, já estamos reduzindo para a mínima aqui, aguardando a sua autorização, gol 964. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Através norte da torre, visual com aeronave final 17, com falha de comunicação. É autorizada a sua retaguarda, pátio do Gré. A retaguarda autorizada, aproximação para o pátio do Gré, Guardião 01, chame curto final. Correção, chame no solo controlado, vento 170 graus, 1 no nós, justo no 021. Atento somente ao bogue da Gol agora, final pista no zero, passando externo em alguns segundos. Ciência do tráfego no zero, sem interferência, e a retaguarda do tráfego na curtíssima final para 17, acusará no solo controlado, 01. 1964, o tráfego com falha de comunicações agora tocando o solo. Eu tenho um Alfa Sierra 50 da Polícia Militar que efetuará pouso à sua esquerda. Não interfere com sua aproximação. Pouso agora autorizado, pista 10964, vento 170 graus, 1-1 nosso. Gente, livre pouso na 10, gol 964, obrigado. Confirme o tráfego que acabou de pousar agora na pista 17, na escuta da Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Papá Romeu 9, a Suíça, aguarde cópia. Você poderia fazer uma chamada em 118 decimal 612? Solo 02, vou estacionar a frequência livre, boas caças, senhor. Livre, grato. Eu não vejo as ruís que confirme intenções. Já foi índia? Delta, uniforme Delta, confirme o radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador? Radial ideal de saída 017? Perguntei a radial ideal de saída. 03, ao livrar, chame solo Salvador em 121, décima 1. Ao livrar, 121, voo 964, grato. Estabilizado no localizador. Portão 07. Alfa Juliette, portão 05, gol 1964. 07 o portão. Desculpe, 07. Papa Romeu 9, BOS com isso, pronto, cópia. Local sobrevoo em Alagoinhas, radial 017. No meu pai, da cola da 17, curva esquerda. Corredor forte. 0127 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 119 decimal 80. Olímpio 07, confirme se visual tem baixada travada. Afirmativo, visual. Gente, Olímpio 07, tráfego avançado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 129. Livre pouso para o Olímpio 07. 3991 no meu prédio, torre agora em 118 decimal 95, fracionamento, área de decolagem. GG altímetro no 021. No 4. Roma, November Oscar Whisky, dos acionamentos em parataxi. No solo ao 08, direita, taxi via Alfa, chame na Delta. Direita, Alfa, na Delta 07. Oi, Salvador, boa tarde, chegou no 64. Passa as três linhas de série mais para baixo. Voo 1164, ajuste 1021, mantém a aproximação, agora autorização e pouso. 21, guardando, voo 64.